Fiz um veleiro, navego contigo à luz do luar. Sem lápis de cor pra eu sonhar, pra colorir a solidão. Chuva de prata, pingo de estrelas, posso pedir pra ninguém te descobrir e nem chamar tua atenção. A noite veste estrelas do ar, encanto amanhecer. A rosa precisa de espinhos pra se proteger. Eu necessito de você, baby. Meu coração é sonhador. Sou eu na janela, o beija-flor, buscando teu mel. Fica comigo, baby. Tira os meus sonhos do papel. Dois corações feito a pincel. Faz vir a verdade, fica comigo. E se um veleiro navego contigo bajo el sereno, con lápiz de color. Puedo soñar, colorear la soledad. Lluvia de plata y rocío de estrellas puedo pedir. Nadie te irá a descubrir, ni va a llamar tu atención. La noche viste estrellas y va hasta el amanecer. La rosa necesita de espinos para protegerse. Yo no te puedo perder, baby. Mi corazón es soñador. Soy yo en la ventana, un picaflor, buscando tu miel. Queda conmigo, baby. Saca mis sueños. Los corazones de pincel, hazlos reales, queda conmigo. Oh, oh. Baby, mi corazón es soñador. Soy yo en la ventana, un picaflor, usando tu miel, queda conmigo.